fundo da mente, Antraz, Riot Nat. Check, Já sentiu a psicose jugular alheia, a face da neurose que te incendeia. Maldito seja seu otimismo alienado, preparado macabro, luz no candelabro. Quantos tormentos materializados, o quanto umbral fora magnetizado. Acredita mesmo nessa piedade sórdida, mórbida, eis a face da verdade. Eis o cântico dos vultos ocultos no sepulcro. Eis o cântico dos lutos que eu retruco. Aquele que te obsedia, esquizofrenia, os códigos primórdios, retrocede a magia. Decapitações, alusões, selvageria, a torre da noite, reis a sorte dessa orgia. Contagia, mentalize o terror, em sua vida tão sadia, nesse temor, yeah. A viagem na solidão, num vazio, no profundo da alma, como os dias de depressão. Procuro por uma vítima para encher os desejos do coração, a carência e a falta de inspiração. Travar a mente com injúrias contra si próprio, em momentos vazios. O eterno ócio, a paisagem de São Paulo, o reencontro com os dias frios. Que atirem as primeiras pedras, mesas e cadeiras, tomates. O espetáculo acabou e a sociedade está armada, a tortura começou. Famílias choram, as mães pelos seus filhos. Minha mente é individualista e meus pensamentos são o meu recinto. E sinto, me sinto livre, leve e solta, mesmo como se pudesse planar, adrenalina vem à boca. As amarras apertadas, as ideias rolam soltas até as 6 da manhã. Eu não sei ser triste sem ser feliz. Velhos ditados, 5, a brisa do mar que vem e me diz: a vida é feita de amor, então vamos amar. Aonde todos possam procurar o seu lugar. A vida é feita de amor, então vamos prosperar. Nas ruas aprendendo muito sobre respeito, requinte de crueldade, quais os seus direitos. Desistir da vida ou fazer muito bem feito. A mente atormentada, bola planos absurdos que se revelam, dando continuidade aos seus estudos. Pensamentos maléficos maquinados pelo homem doente que não se encontra na sociedade, se isola, se tornando ausente. Estradas apagadas que nos conduzem para o abismo são fomentadas pelo desejo de conquista do ilícito. A lei ninguém respeita, pois estão de volta às origens. Primatas que regridem, a natureza eles agridem. Manipulada pelas forças negativas aqui presentes, não são identificados por objetos usados atualmente. A casa escura esconde história de ódio, atrocidade. Guarda a memória de um antigo tempo, mas ainda é realidade. Portais são abertos e a verdade é revelada e aceita pelos seres que mentalizam a mensagem dada. Estamos de volta retomando o nosso lugar de direito, a união que resulta nos versos que tem um enorme efeito. Não nos ignore, pois a cada dia conquistamos mais espaço. Deixados pelos alienados, dependentes do acaso, motherfucker. PNK no beat 2015, fundo da mente, Antraz, Riot Nat. Yeah.